patch. DJ Moody, Luna B. Muito cash na minha patch, não cabe mais. Tenho swag e ela pede um vinho do ice. Fiz tudo, menos fundo, porque não dá. Tô contando e lucrando, bicho, isso dá. Bandida, se cita, vai descendo e subindo por cima da pica. Bandida, se cita, vai descendo e subindo por cima da pica. Joga dinheiro pro ar, vem nessa bunda dançar. Trás, bate, bunda, puta, nós fica maluca, doida sem parar. Para, ver como te matar. Hoje é perfeito, não tem hora pra acabar. Hoje vamos gastar no que tiver pra gastar. Pra gastar. Meu tempo tá voando e eu tô voando junto. Tô querendo gostar um pouquinho desse mundo. Ela tá dançando, me hipnotizando, me chamando. Tá olhando pro meu bolso e sempre deixando. Ela tá querendo dar um pião de malandro. É bandida, se cita, vai descendo e subindo por cima da pica. Bandida, se cita, vai descendo e subindo por cima da pica. Ela tá querendo ficar na minha tapa. Ela tá suave, fica à vontade. E meu saco faz ela sorrir tranquila. Então menina, relaxa na minha pica. Vai descendo, mexe mesmo. É o veneno, eu tô querendo. Mexe mesmo. Eu só trisquei, eu nem botei e ela tá gemendo. Vai bandida, se exercita. Vai descendo, vai subindo. Bandida, se exercita, vai descendo e subindo por cima da pica. Muito cash na minha bag, já não cabe mais. Tenho swag e ela pede um vinho do mais. Fiz tudo, menos fundo, porque não dá. Tô contando e lucrando, fiz escovar. Tô contando e lucrando, pique escovar. Tô contando e lucrando, pique e escobar.